to rumble! Aqui é Alexandre Antônio, o Jovem Nerd, e eu tenho pena do tolo que não gosta de Rock Balboa. Aqui é Carlos Voltor e ele roubou a minha fala. Aqui é o Guga e eu assisti Rock 4 duas vezes seguidas no cinema. Aqui é Mario Fanatic. Adrian, I did it! I did it! Aqui é Azaghal e eu fiquei destruído quando o Rock morreu no final. Não, não faça isso. Agora você vai ficar na dúvida. Será que ele deu spoiler ou será que ele tá zoando o gato na cara? Bom, vamos falar hoje da antologia Rock Balboa, à luz do lançamento, cara, de um grande filme, assim, Back to the Past, cara. Os bons tempos voltaram, né? Nossos heróis de verdade estão aí aparecendo de novo, dando o seu adeus para o público. Nossos heróis, né, cara, precisam ser respeitados, pô, né? Pô, cara, pelo amor de Deus. Como diria o Bart Simpson, né? O Milhouse falava que os heróis eram os bombeiros, os médicos. Ele falou assim, olha, as casas continuam pegando fogo e as pessoas continuam doentes. Os verdadeiros heróis são os Schwarzenegger, os Stallone... e em menores escala, os Van Damme, né, cara? Esse filme do Rock Balboa é uma despedida mais que digna do personagem. Né? Exatamente. Então vamos falar sobre os 6 filmes de Rock Balboa na sequência e no final a zona de spoilers falando sobre Rock Balboa, Rock 6. E-mail. Canelada. Canelada. Y'all ready for this? Muito bem, vamos para nossas leituras de e-mail, que na verdade não vai acontecer. A gente recebeu poucos e-mails referentes ao Nerdcast 50, que era só uma colagem dos melhores Nerdcasts, né? É, não teve nada de novo, só tem e-mails novos. Mas a gente recebeu e-mails de voz. Isso. Então nós vamos passá-los. Hoje a leitura de e-mails vai ser só e-mail de voz, vamos passá-los. Sim, a gente não vai ficar comentando entre eles, fingindo que ouviu. Eles vão tocar direto, só com um sonzinho diferenciando um do outro. Lembrando que você pode, depois de escutar esse Nerdcast, imediatamente clicar aí no link do post para comprar a antologia Rock no Submarino. Você deve fazer isso. Vale muito a pena, cara. Exatamente. E no YouTube aí tem uns clipezinhos do Rock treinando em alguns filmes. E, cara, aproveita porque é muito bom pra te dar um gostinho. Quem não viu... É muito maneiro. Vamos ouvir os nossos e-mails, vamos. Fala igual o Blue Hand. Bem, estou mandando essa mensagem para convidar vocês nerds para a minha comunidade Heavy Bullet Ball. A primeira comunidade Bullet Ball do Orkut. Quem quiser participar é só procurar lá por I Have Bullet Ball. E deixo aqui um pedido para realmente fazerem a camisa Jovem Nerd da Heavy Bullet Ball. Pois esse jogo merece ser divulgado. Pensando mais para o futuro, que tal você, Calazanel, ser o nosso técnico da seleção brasileira de Bullet Ball? Abraço, deixem com o Odin. Fala, galera. Aqui é o Luciano, do Rio de Janeiro. Primeiro, é uma coisa meio comum, todo mundo fala, mas parabéns aí pelos 50 programas. Eu tenho todos, já escutei todos, mas os melhores momentos foram impagáveis. Eles escolheram a dedo. Eu queria 2 comentários, cara. Um, o primeiro que a Sarah Jovem Nerd imitando o Blue Ranger foi engraçado demais. A única diferença é que com a senhora Jovem Nerd a gente entende o que que tá falando, coisa que não acontece com o Blue Ranger. A segunda é uma sugestão, um pedido, não sei se é possível. Eu acho que vocês gravam o Nerdcast e depois, claro, editam. Só que eu não sei como é que é feito esse processo, se vocês gravam mais de uma vez, se deu errado. Ou seja, se vocês gravam e depois cortam os erros, faz uma edição de um Jovem Nerd especial com erro. Não sei se é possível, mas fica aí a sugestão. Falou? Um abraço aí, rumo ao Nerdcast 100. Lambda, lambda, lambda, pessoal do Nerdcast. Aqui é Eduardo Auric, filho Guinho Call, e eu já tenho quase certeza de que eu não vou ganhar a votação na camiseta. Parece que se eu quiser uma camisa do Jovem Nerd, eu vou ter que comprar, né? Não que isso vai deixar vocês tristes, não é verdade? Pelo menos eu deixei o Azaghal com medo. Bom, o 50º Nerdcast, eu não mandei e-mail pedindo nenhuma passagem porque eu achei que ia acabar me repetindo, que todo mundo ia mandar sempre mesmo. Mas eu vi pelos comments no post que outros nerds além de mim se tiram pau de algumas coisas, como por exemplo a declaração do Fanatic em ser broxa, o que mesmo sem verdade para uma grande parte dos homens não é algo que eles gostam de falar em público, do vampiro Armand, e eu acrescento mais uma agora, a meia do He-Man na panela de capelete no aniversário da Azaghal. Bom, enfim. Ah, sim, o Azaghal perguntou, ou não, o livro que eu tinha comprado pelo Submarino, foi o Sobre a História de Fadas do Tolkien, e com o qual eu presenteei uma amiga. Inclusive o Submarino embrulha pra presente, você pode mandar um cartãozinho junto com o pacote, é muito prático, jabá gratuito. E também ontem, inclusive, nessa sexta-feira, eu comprei e paguei o Guia de Sobrevivência aos Zumbis, também pelo Submarino e também pelo Nerdcast, porque as livrarias da minha cidade só vendem livro evangélico. E, bom, ninguém quer saber disso, mas eu não tenho mais nada construtivo pra falar. Acho que o Jovem Nerd nem vai pôr essa mensagem de voz no ar. Mas, tudo bem. Adeus e até qualquer outro dia, ou não. Muito bem, antes vamos ouvir um pouco mais da música que é tão emocionante. Jovem Nerd, aumente aí o volume. Cara, isso tocou no cinema, cara. Arrepio veio da ponta da cabeça aos pés, cara. É muito bom. 1977, não é? Não, seu maluco do cara. Não é? 7,5. É, errei por um ano, e daí? Não. É importante não errar esse ano, Jovem Nerd. Porque devido a esse troço do ano, que é o bicentenário da independência americana, 76, é que se explica por que o filme ganhou o Oscar melhor filme do ano em relação ao tão forte. Entendi. Exatamente. Foi 76, então. Isso. 76, Rock 1, simplesmente. Isso. Ou no Brasil, sempre com nomes ridículos, como Rock 1. Um lutador. É roteiro de Sly. Isso. Coreografia de boxe de Sly. Ó. O cachorro é do Sly. Excelente. E o pai e o irmão dele estão no filme também. Quem toca o sino na hora da luta é o pai dele. O irmão é dele. O irmão que fala, get a real job. É. Esquinas. Rock Balboa, acreditem ou não, foi um filme extremamente premiado. E ganhou... vou explicar por quê, tem por quê. Ganhou 3 Oscars e concorreu a 10. Agora, peraí, vamos falar rapidinho, pra quem não conhece, pra galera mais nova que não viu, que agora pode até se empolgar em ver o Rock 6, o que que é, sobre o que que fala, porque o cara fala assim, Stallone, Oscar, como assim? Explicar, né, o que que acontece, qual é a história do filme? Bem, o Rock era um batedor da máfia, lutador medíocre, que teve a oportunidade de lutar com o Apollo do treinador. A vida inteira ele achou que era Apollo do treinador. Campeão mundial dos pesos pesados, ele tem essa oportunidade, luta e quase ganha. Emocionalmente ele ganha. Ele empata isso. A luta. Sim. Não, era assim, o Apollo era um campeão e ele tava meio desacreditado, não é isso? E ele queria pegar um cara... Ele ia fazer uma luta histórica e o cara que ia lutar perdeu, sei lá, se machucou. Aí ele falou assim, então eu vou pegar um cara da rua, um cara local e vou transformar ele num grande astro e vai lutar comigo, sabe? Ia fazer uma luta, uma exibição. E aí ele acha o cara ver The Rock, The Italian Stallion. Aí ficou maluco. Garanhão italiano. O Sly escreveu o roteiro do Rock 1 em 3 dias, cara. Sério? Sério, ele viu uma luta do Muhammad Ali com um desconhecido, Dick Wepner, que o desconhecido ficava fugindo do Muhammad Ali, tomou uma cota. Mas aí ele se empolgou foda, em 3 dias escreveu o roteiro do filme. É, com a Pet Shop, com a Adrian, com aquela coisa toda, a garotinha. Não, pelo amor de Deus. Depois escreveu um argumento. Tá bom, pô. Eu achava importante situar o seguinte. As pessoas falam assim, pô, mas Stallone... Olha, o Stallone, cara, ele tem que ser reverenciado, inclusive em relação a todos os outros brutamontes, porque o Stallone, a vida dele é justamente a vida do Rock. Exatamente. É a vitória do Zé Mané. Exatamente. Entendeu? Aí, o cara que, é porque o Stallone, cara, quando ele nasceu, quando ele foi retirado lá da mãe dele, tava nascendo no parto, ele foi retirado a fórceps. E por isso esse fórceps danificou o rosto dele, ficou paralisado do lado esquerdo do rosto dele. Isso. Que isso é uma coisa que atrapalha muito um cara que quer seguir a carreira de ator, né? Óbvio que atrapalha. Então ele já tinha tentado, né? Ele vinha tentando essa carreira de ator e tudo mais. Eu não vou ficar falando o perfil da vida dele toda, mas enfim. Chegando nessa parte do rock, era como se fosse a última oportunidade da vida dele. Ele escreveu o roteiro e apresentou para os produtores adoraram o roteiro, mas não queriam ele para fazer o filme. Exato. E ele bateu o pé. Bateu o pé, os caras chegaram a oferecer $100,000, chegaram a $300,000 pra comprar o roteiro dele e ele ficar em casa em paz. Ele não aceitou esse dinheiro. Queriam que o Ryan O'Neill do Love Story fizesse. É, exatamente. Rock. Ele tava passando fome, não tinha dinheiro nem pra alimentar o cachorro dele. Inclusive, ele acabou acabou até vendendo o cachorro, depois recuperou pra filmagem. Ele chegou a vender o cachorro. Meu Deus. Ele falou na entrevista. Então... É muito bonito porque a metáfora do filme é a vida dele, porque depois desse filme ele se tornou um grande sucesso. Exato. E o Rock também se tornou um grande sucesso na vida ficcional do filme, também por causa da luta que ele teve com o Apollo. E aí a pessoa fala assim, ah, mas esse filme é tão bom assim, olha, você tem que encarar o seguinte, nessa época o Nixon tinha acabado de ser deposto pelo caso Watergate, então os Estados Unidos estavam em baixa. Então esse filme ele representa o sonho americano se tornando uma realidade. Então as pessoas precisavam disso, do sonho americano. E por isso o filme fez tão sucesso e venceu concorrentes fortíssimos como o Taxi Driver, que não é o melhor filme de 76, mas talvez um dos melhores filmes feitos na história. Só que o Taxi Driver tinha uma proposta niilista, né? Tipo assim, a destruição para se começar algo novo, né? Era um filme muito para baixo. Exato. Né? Ele disputou Os Homens do Presidente, que contava esse caso do Watergate, O Rei de Intrigas, que é um dos maiores filmes feitos no cinema sobre o universo da televisão. E ainda tinha a cinebiografia do Woody Guthrie, que era um cantor country, de música folk, que eram os filmes favoritos. Mas o Rock, ele começou em novembro, né, como sempre, ele lançou em novembro, começou um boca a boca, a crítica começou a gostar, uns falavam mal, o filme acabou ganhando um gosto popular, porque tinha sócio do sonho americano, e acabou vencendo o Oscar, e o filme é muito bom. Não é melhor desses outros filmes que eu comentei, mas é um grande filme. Cara, as pessoas iam no cinema e viam um cara representar um lutador de boxe deformado com a maior perfeição do mundo e ninguém entendia como, cara. Tava em casa, né, cara? Aí ele foi receber o prêmio e tava com a mesma cara. Aí, nego, puta que pariu, mesmo prêmio errado. Ele concorreu a melhor ator na época, e bacana que na época algumas pessoas chegaram a comparar ele ao Robert De Niro, que já estava concorrendo pelo Taxi Driver e outro pelo Rock, como se, tipo assim, quem é melhor, o De Niro, o Stallone? Chegou a ter essa discussão, cara. É, de futebol, né, cara? Pelo amor de Deus. O Rock 1 ganhou o Oscar de melhor edição pela técnica que eles usaram na edição da luta. Ah. Eles filmaram a luta de trás pra frente, começaram com os caras todos maquiados, todos arrebentados, e conforme a luta ia passando, eles iam removendo a maquiagem pra eles ficarem melhores até o primeiro round, sabe? E isso deixou a edição perfeita. Por quê? Eles estavam mais... Em termos de continuismo e de tudo mais. É mais fácil você retirar do que colocar, né? Isso é verdade. Exatamente. Ah, tá. Você tá com um cara com a cabeça do tamanho de um repolho, e depois só vai tirando da Flix, sabe? Verdade, muito bom. Verdade, muito bom. Mas não só esses prêmios de diretor. Cara, o Stallone fez algo que só dois diretores tinham feito antes. Foi o terceiro indicado como ator e roteirista no mesmo ano, no mesmo prêmio. Antes dele, só Chaplin por O Grande Ditador e Orson Welles por Cidadão Kane, cara. Olha a comparação. Caraca, cara, olha isso. Chaplin, Orson Welles e Stallone, maluco. Stallone, cara. Então, se você pegar a carreira do Stallone, tu vai ver que ele já foi comparado com os melhores do mundo no cinema. Pois é, exatamente. É verdade. A verdade é que o Stallone, então, às vezes fala assim, Stallone, Rambo, não sei, é motivo de chacota, de brincadeira, porque a gente adora brincar com os ícones, ninguém sacaneia o Batman, o Super-Homem, o Wolverine, o Schwarzenegger, mas o Stallone merece alguns aplausos também, cara, eu acho isso. Cara, ele merece muito aplauso. O Rock é considerado o quarto filme numa lista de 100 dos filmes mais... inspiradores, né? Isso. Ou empolgantes, como diria o Jovem Nerd. De todos os tempos, sim, pelo American Film Institute. Mas é, isso. Porra, pelo amor de Deus. É um filme, cara, que se o nerd não viu, ele deve parar, pause. Você clique no Submarino, compre. Exato. Assista, espere um dia e meio pra chegar na sua casa, e depois você ouça novamente, cara, porque... Não ver Rock é um absurdo, cara. É verdade. Engraçado que eu tinha uma coisa que eu achei que só eu fosse um maluco, o único que tivesse essa porra, né? Eu descobri que um amigo meu também tem, cara. O quê? Quando eu termino com namorada, meu irmão, eu falo assim, caralho, Rio de Janeiro, agora tem que malhar, né? Tô lá na corrida, pô, querendo desistir. Não, não, tem que ser meia hora. Rock Balboa, Rock Balboa. Eu falei, pô, só eu faço isso, cara. Daqui a pouco tem um amigo meu que falou, pô, cara, terminei com a namorada. Pô, vamos correr, Rock Balboa. Os personagens coadjuvantes são maravilhosos. Sim. O Burt Young fazendo o Paul, o Bud Barrett fazendo o Mickey. E a própria Tyler Sheridan, que é irmã do Francis Ford Coppola, do produtor chefão, que faz a mulher dele, a Adrian, né? Adrian. E os três foram indicados pra concorrer ao prêmio, né? Todos os três. Ah, cara, personagens você ótimos. Você acredita que ela é daquele jeito, mega, ultra tímida, isso, que é atriz, isso, assim, sabe? Na vida real, cara. Ela é muito, muito impressionante o papel dela. E o Paulo é maravilhoso. O Paulo também. Pô, ele é demais, né, cara? O irmão da Adrian, que é um bêbado maluco, trabalha na açougue a vida toda. Vou falar em bêbado maluco, tem uma cena no Rock, um lutador, em que ele fala pra Adrian dos medos dele, do receio de não conseguir e tal, né? Uhum. E essa cena pro Stallone era a cena mais importante do filme, sabe? Uhum. E os produtores estavam, deixa essa merda pra lá, vai se foder, sabe? Porrada, a gente quer ver o cara apanhar e bater, sabe? Uhum. E ele, não, não, o que eu quero, essa cena é foda. Aí ele teve um take pra gravar essa cena só, sei lá, 5 metros de filme, o que ele tinha pra gravar. Ele tava tão nervoso em conseguir fazer a cena ficar direito e não errar, não sei o que lá, que ele encheu a cara, foi bêbado. Falou que só bêbado ele conseguiria fazer. Rock Balboa, pra quem não sabe, foi gravado só em 28 dias, cara. Caraca, isso é correria. E o filme fez... os produtores falaram, beleza, tu quer ser o ator, a gente vai deixar. Contra tudo e contra tudo, você vai ser o Rock. Uh-huh. Mas você não pode gastar mais de $1 million. Uh-huh. Aí ele, beleza, gastou $1.1 million pra sacanear os caras. Faturou 117 milhões só nos Estados Unidos, cara. Que beleza. Isso aí. Que beleza. Muito bom. E isso em 76 era um número muito alto. Muito mais alto do que hoje. Muito mais lógico. Muito mais. Você, Alotone, que é um mestre na matemática, faz o cálculo aí de conversão de quanto valeria esse dinheiro hoje. 376 milhões de dólares. Pô, bacana, hein? Gostei de ver, pai. Esse cara não pode ficar. Nada como eu falar com certeza. É, exatamente. Né, eu aprendi com o Jack Bauer. Agora, vamos ressaltar aí que a fotografia do James Crabbe é muito boa, porque ele registra uma Filadélfia, né? Desesperançosa, melancólica, nada glamourosa. E detalhe, a Declaração de Independência foi assinada na Filadélfia. Então, por isso que é um lutador da Filadélfia, que é o bicentenário. Claro. E é por isso que o Apollo Creed entra no coisa vestido de George Washington, jogando dinheiro pra todo mundo, aquela coisa toda, né? Muito bom, cara. E a montagem, que é muito boa, é do Scott Conrad, que é muito bom também a montagem. E também tem que ressaltar um outro ponto positivo, a música do Bill Conti, que é qualquer coisa. Ah, cara, olha, a música do Super-Homem, Indiana Jones e Rock, exatamente, cara. Onde que você pode estar no meio, cara... O Cazaquistão, se tocar, você sabe o que é. Cara, Rock Balboa! Pois é. Os caras reconhecem. É o hino, aparecer isso, legal, desculpa, interromper. Essa música, como as outras do John Williams que você especificou, não são simples trilhas sonoras, mas hinos. São hinos que entraram pra história do cinema e são repetidos como referência de tudo que, por exemplo, no mundo do boxe, cara, qualquer coisa de referência, qualquer reportagem ilustrada pela música do Rock, né? É ultrapassar o mundo do cinema e sonar verdadeiros fenômenos. Exatamente, exatamente. Inclusive essa música, Eye of the Tiger. O Azaghal contou, ele fez boxe, ele e amigo imaginário fizeram boxe uma época, lá em Copacabana, e o Azaghal chegou pro professor e falou assim, vocês não tocam música do Rock aqui, não? Aí ele... não, porque você tem o CD? Ele, pô, pelo amor de Deus, aí ele levou os CDs do Rock, cara, nego, viciou todo mundo, cara. Pô, cara, essa música é feita pra isso, cara. Cara, pelo amor de Deus, traz isso todo dia. Os caras batiam 3 vezes mais forte, cara. There's one thing I want you to do for me. What? Come here. Win. Rock 2, o Sylvester Stallone chutou fora o diretor, falou, agora eu faço tudo. Apollo Creed, Apollo do treinador, né, empatou com um local, ficou pé da vida, e no 2 ele quer a revanche. E é por isso que no Brasil o filme chama Rock 2, A Revanche. Pra explicar pras pessoas. Que é exatamente igual o primeiro filme, né? Não muda quase nada. Mas né? Nenhum muda. A história da coma da Adrian, né? O resto tudo é igualzinho, né? A história é basicamente a mesma, só muda que no final... Ele vence. Que ele vence, né? É verdade. Mas temos um negócio importantíssimo no Rock 2. No Rock 2 a gente sabe qual é o primeiro nome do Rock, porque ele não se chama só Rock. Ele tem um filho. O neném que aparece é realmente filho do Stallone. O nome do neném é Rock. É Robert Rock Balboa Jr. Ah, caraca. Então o Rock é Robert. Excelente. Não. Bacana, boa informação. É o Beto Balboa. Beto Balboa. Bob Balboa também, né? Ele tá mais legal, cara. Não fica mais esculhambado. Excelente. Então, é aquela sequência, né? No início um dramazinho, depois treinamento e depois pancadaria e rock triunfante. Finalmente vence. É o que dá certo, né? Toca música, a gente se empolga, bate palma, ele ganha, tá tudo certo. O filme deu 85 milhões de dólares e foi feito em 79. 79. E custou quanto? Sabe? Nessa época não divulgavam também, não tem, né? Isso. Ah. Hoje em dia que faz essas contas malucas, mas na época era mais complicado. Mas excelente. Rock 2 tem algo, alguma curiosidade mais? Ele fica rico no 2, que eu não lembro? É, ele vira campeão. Não, peraí. Mas ele fica campeão no final do 2. Ele não tá ricão ainda no 2. Não, ele começa a ganhar dinheiro, pô. É, sim. O segundo filme, ele se passa imediatamente após o primeiro. Ah, não tem nenhum período de tempo. Assim. Tem o período deles se recuperarem, claro, pra não voltarem todos arrebentados pro ringue. Então, ele, inclusive, até aceita a luta porque ele tá ferrado de grana, porque o dinheiro que ele ganhou no primeiro filme, ele gastou uma pessoa de babaquice, mostra o segundo filme, comprando um carro, casa, isso. Saco de tigre horroroso que ele coloca aí com dinheiro. Umas coisas bem imbecis, e aí achava que ia faturar dinheiro fazendo propagandas, né? É verdade. O Gandalf parece um imbecil, não consegue fazer propaganda, então ele conta. Exatamente. Aí. E aí ele vira grande campeão no final. Rock 3. O Rock 3? De que ano? 82. É de 82. 82. Logo na sequência, 3 aninhos depois. É, de 3 em 3. O Rock 3 foi legal que eles pegaram o Rock 1, Rock 2, condensaram e fizeram um filme. Não sei se foi bem assim, não. Não, cara, não tem nada. Pelo amor de Deus, não tem nada disso. É. Porque o Rock 1 só tem o melhor inimigo do Rock, cara. O Clubber Lang, As falas mais hilárias do cinema, bro. I Pity the Fool. Clubber Lang. Que é... Tudo que ele fala é engraçadíssimo. No filme. Parece um louco, cara. É demais, cara. É o Mr. T, aquele... O B.A. do Esquadrão. Estreando no cinema, o filme apresenta o Mr. T. Moicano, barba, I Pity the Fool, o filme inteiro. Eu lembro que ele tinha uma dublagem ridícula que eu via nas sessões da tarde, que ele falava, ficava naquela luta, uma vozinha assim, eu quero você, Rock! Eu quero você! Eu sou o melhor! Eu sou o melhor! Cara, eu nunca esqueci disso, maldita dublagem, cara. Eu imagino que o objetivo é fazer esse dublador, você escuta isso, cara. Culpa do diretor, mas era fantástico. O Clubber Lang é demais. É impossível você não rir das falas do Clubber Lang. O cara odeia tudo e a todos. Briga com todo mundo. Exatamente. Eu tô falando pro inferno. Você também, eu te pego também, eu tô porrada em vocês todos. Eu bato no juiz, bato em vocês, bato na polícia, bato na Adrian. Todo mundo, parece um louco, cara. É muito hilário, cara. Era a pilha viva. O Rock, ele fala pro Leandro Rock, ah, você não tem um homem de verdade, vem cá que eu vou te mostrar que é um homem de verdade, eu te como, sei lá o quê. Mas o cara é demais, cara. Mas, muito bom. Eles cara. Têm uma luta no início, o Rock toma um pau, não é isso? O Rock está malhando em casa, está malhando agora em academias, e o Clubber Lang malha carregando toras de madeira. Que faz o cara virar um campeão, você sabe, né, cara? Quanto esse mais filme, pré-histórico, melhor. O negócio é que nesse filme o Rock já tá com a fama, já é campeão, já tá com a fama. Em vez de treinar, ele vai lá fazer comercialzinho, ele vai lá fazer publicidade, ele vai lá brincar, vai gastar dinheiro, enquanto o outro lá, o Clubber Lang, tá só metendo soco na vaca. Mas ele perde porque também fica abalado que o Mickey tá meio mal, né? Que o Mickey morre. Ele morre, né? Não, peraí. Não é que tá meio mal. Ele morre na luta inicial, não é isso? Isso. Ele passa mal, ele quer ter desistido de lutar. Mas aí o Mick grita com ele, pô, tu tem que lutar. Ele vai lá lutar. Isso. E o Mick fica mal no vestiário. É. Aí quando o Rock volta todo quebrado, ele, o cara morre nos braços dele. Ele chora assim, de um, que é engraçadíssimo também a cena. A cena é emocionante. É muito engraçado. Você não entende nada que ele fala. Sério, gente, isso é sério. Você sabia que muitos americanos, isso é sério mesmo, a cena que ele chora no Rambo e essa cena que ele chora, teve vários americanos que pediram que botassem legendagem, acredita? Legenda esse cara, vocês não entendem. É demais. Mas é sério mesmo, não sei se foi uma grande brincadeira, mas chegaram a sugerir isso, cara. O filme recebeu uma única indicação para vários prêmios, que foi da melhor canção original, Eye of the Tiger. Pô, pelo amor de Deus! Aumente a música, Jovem. Toca aí! Essa música também é hino de boxe, assim como a trilha sonora original. Toca em qualquer lugar. Se você botar em qualquer academia, cara, nego queima 500 calorias a mais. Eu queria acrescentar uma coisa que eu acho muito engraçada nesses filmes todos. Fala. No Rock 3, por sinal, ele deu 125 milhões de dólares nos Estados Unidos. Excelente. Mas eu queria acrescentar coisa que vocês vão, talvez vocês tenham reparado como eu. A música do treinamento do Rock, aquela que a gente gosta, Gonna Fly Now, que toca no primeiro filme, toca no segundo filme, beleza, ele vai treinar e começa aquela música que se empolga. Você repara só que no terceiro filme, quando ele tá treinando, antes da primeira luta com o Club Elenco, que ele apoia, mas na primeira luta, que ele tá treinando naquele circo todo, todo mundo brincando, tem uma orquestra tocando a música de treinamento dele. Não reparei isso. Como é que os caras sabem que a música de treinamento do Rock tá tocando pra ele, cara? Porque tocar uma outra música, tudo bem, mas os caras da banda estão tocando ao mesmo tempo e tá lá dançando o ritmo da música, cara. É tanto que o Mick fica fala, que palhaçada é essa? Sai daqui! Muito bom, muito bom. Então que a ficção entrou pra dentro do filme, né, cara? Que a música é só uma coisa, tipo assim, ele tá correndo, mas não tem aquela música tocando, não tem um carrinho passando lá do sorvete. A música pra ele correr pra escadaria da porra, né? Legal. Foi nesse filme que ergueram uma estátua pro Rock na Filadélfia. Isso. Pro Rock ou pro Stallone? Não, pro Rock ou pro personagem, no filme, né, personagem. No filme, não lembro. Não, a estátua estava lá na Filadélfia. Ficou muito tempo, verdade. Ficou até pouco tempo atrás, até ano passado. É mesmo? É, retirar. E disse que vão recolocar de novo agora por esse na filme. Na escadaria? Então, falaram isso. Na escadaria? Isso. É. Pô, pelo amor de Deus. E virou ponto turístico. Todo mundo que vai à Filadélfia vai lá visitar o troço do sino da independência, mas vai lá e sobe correndo as escadarias. Ah, é claro. Todo mundo tiraram a estátua do homem de lá. Ficou muito tempo tiraram, mas disse que voltou agora com o Rock Balboa. Ó, eu e a Zagal assumimos o compromisso. Quando a gente for a Nova York, a gente pega um trem. Filadélfia. Peraí, a gente for a Nova York tratar de negócios eventualmente. A gente pega um trem, vai até a Filadélfia e vai subir correndo aquela escadaria. Até o degrau que a gente aguentar, mas a gente... Cuidado, Jovem, você pode passar mal e emocionado, igual o Super-Homem. A gente vai subir aquela escadaria, cara, pelo amor de Deus. É nesse filme também que ele é treinado depois pelo Apollo. Sim, o Mickey morre, né? Protagoniza uma das cenas mais Brobeck Mountains do mundo, com os dois... Caraca, cara, pera aí, tem que falar. Cenas mais gays do Presta atenção, cinema. É o Rock... E o Apollo na praia pra dar uma corrida. O Apollo, cara, tá vestindo um shortico. Da virilha. Cana longa, aquele shortinho, cana longa. E a camisa cortada acima do umbigo, sabe? É um top. Top. Mas o cara é tão macho, maluco, que não, sabe, o cara se garante, mano. Eu vou ser zoado por falar isso, cara, mas o cara se garante, cara. O cara tá muito gay. Mas esse modelito é dos anos 80, tanto que o Rock tava usando até aquela faixinha na testa. Ah, muito bom. Claro. Aliás, eu tinha que usar a faixinha na testa, né? A melhor frase de Rock 3 pra mim é quando o repórter chega pro Clubber Lang antes da segunda luta e última, que ele luta com o Rock, e pergunta, qual é a sua previsão para a luta? O cara me olha pra câmera com uma cara de louco e fala... Bem, é muito bem, bom! Cara. Muito bom! O cara faz questão de olhar pra gente, né? Imagina aquele telão no cinema imenso, aquele cara, aquela cara imensa. Porque assim como o papel de boxer é meio retardado, half retarded, cai muito bem pro Stallone. O Boxer, é, motherfucker, cara, cai no Mr. T como ninguém, né? Pro cabelo. Mas você sabe que o Mr. T não ia fazer o Clubber Lang? Não ia fazer. Ele ia botar um lutador mesmo, o Ernest Shavers. Não. Que o Balboa falou, não, eu já tô treinando pra caralho, já fiz dois filmes. Não. Eu aguento um lutador de boxe profissional. Tranquilo. Uhum. Aí ele fez um treino, uma luta treino. O cara quebrou três costelas no Stallone. Deus. Isso é muito longe, né, cara? O Mickey Rourke foi fazer isso na vida real e viu como a cara do cara ficou, né? O filme, além do Mr. T, esse é o filme que tem as melhores figuras no universo rock. Uhum. Além do Mr. T, cara, ele tem o Thunder Lips. Quem é esse? Hulk Hogan, cara. Ah, muito bom. Muito bom. Rasgando a camisa e tudo. Rasgando, o Rock dá com a cadeira nas costas dele. Cara, é espetacular, cara. Então, o melhor de tudo é os dois no ringue. Aquela coisa tipo, um tem uns 2,20 metros e o outro 1,50 metros. You're gonna have to go through hell, worse than any nightmare that you ever dreamed. But in the end, I know you'll be the one standing. You know what you gotta do. Do it. Do it. Rock 4, de 1985, concorreu a vários prêmios, todos eles de framburesas de ouro. Diretor, ator, atriz coadjuvante, que é a Bridget Nielsen. Uhum. É a mulher, ex-mulher sapata dele. Ex-mulher. Isso, ela concorreu com o pior atriz coadjuvante e com pior revelação. Ah, vamos fazer, justiça seja feita, hein? Foi um filme que deu 300 milhões de dólares, 128 nos Estados Unidos e 172 pelo mundo, hein? O filme que deu mais dinheiro foi o Rock 4. Curtizaram o filme todo, cara. É, não, mas o filme foi maneiro, cara. Rock Mega Ultra Star. Mega Star. É, total. Mega Rico. Óculos Ray-Ban, direto. E aí, eu só lembro mais do meio pro fim. Como é que acontece no início? Eu tenho já o Dolph Lundgren desde o início? Não? Ah, tem a historinha lá do mansão dele, mostra ele milionário. E convidam ele pra fazer a luta, que ele não aceita. Quem aceita, acaba aceitando fazer a luta, é o... O Apolo. É, o Apolo vai na casa dele, é porque o Apolo, acho que é aquela coisa, né? A pessoa não aceita a velhice, né? O cara que teve, brilhou muito nos holofotes, ganhou muito dinheiro e tudo mais. Ele vai na casa do Stallone e pede pro Stallone, pô, eu quero aceitar esse desafio, eu preciso fazer isso. Você pode me dar ajuda? O Stallone até fica com, fosse uma espécie de técnico, né? Junto com aquele amigo dele, o outro técnico dele, e ficam lá no corner e apoia o Apolo na luta. Aí o Apolo toma um couro do cara. Dolph Lundgren, no seu auge, fazendo um mega boga lutador russo. Guerra Fria, maluco. Peraí, Guerra Fria. Final 1900... da Guerra Fria. Final da Guerra Fria. Sim. Final. 85, final, 85, mas ainda tá aquele medo do plantão, né? O muro ainda tava de pé. Não, mas eu era um lutador fabricado, né, cara? Ele exato. Socava e tinha aparelhinhos que mediam soco e aí tinha o soro do super soldado. Exatamente. E o cabelinho espigado. Exatamente. Porque... Então, o mais engraçado é que fazia um contraste, né? Tipo assim, a América, natural, saúde, russos, os caras ruins, maus, os caras só sabem lutar em academia, usando anabolizante, as coisas todas, né? Porque é uma propaganda imperialista americana, né, porque o filme, todinho. É, não, mas... A União Soviética é representada pela Bridget Nielsen e pelo Dolph Lundgren, cara. Uma sapata e um cara, porra, artificial, né, pra tu ver, né? Que o Apollo Creed, ele tem o fator preferido do Stallone, que é o fator redenção. Sim. Ele era o vilão, né, entre aspas, o inimigo do Rock, grande campeão, e ele acaba treinando o Rock no Rock 3, virando amigo dele, etc. E aí tem o desafio no Rock 4, que ele vai lutar, né, e o Draco, Ivan Draco. Drago. Cara, que vergonha, cara. Drago, de dragão. Tá bom, canelada. E ele vai e ele não só espanca o Apolo, mas ele mata o Apolo no ringue. É horrível, cara. É sinistro essa cena. Bem, é interessante que o Apolo pede pra morrer, né? Olha, eu posso morrer, mas você, por favor, não me joga essa toalha. Eu quero morrer ali. É. A toalha. Aquela coisa meio samurai da honra, né? Mas que fica aquela... Tem nada a ver com o filme, né? Mas tudo bem. E dá até aquela ceninha de hesitação. O Rock para, segura a toalha, vai jogar. Mas não, ele falou pra eu não jogar. Né? A toalha se aguentar. Não, ele falou pra eu não jogar a toalha. Aí ele fica evitando jogar. Aí quando ele joga, já é tarde demais, ele já tá morto. Cara, muito sinistro. É muito agora, sinistro. Isso na época foi uma inovação. Porque ninguém esperava. Exato. Todo mundo depois começou a imitar o cara. Que hoje em dia ele vai falar coisa ridícula. É ridículo hoje. Mas na época foi uma surpresa. Ele matar um personagem... É tipo Duro de Matar, que hoje em dia você tem tudo quanto é quase todos os filmes de ação, tudo é Duro de Matar, né? Uma porrada de vilão contra um mocinho. O Rock foi a mesma coisa, essa coisa de meu irmão, meu amigo, né? Matou. Pois é. Foi muito maneiro. E aí isso cria o sentimento vingativo. Exatamente. Em todos nós, né, cara? Que a gente... Aí o Rock fica barburu, vai pra Sibéria. E o Tolo tem um treinamento muito bom, aquele treinamento dele na Rússia, cara. Pô, levantando carroça, cara. É muito bom. Mas, cara, é o treinamento dos campeões, cara. Se você quer ser um campeão de boxe, se afaste da academia. Primeiro passo. Vai pra uma fazenda, qualquer lugar que tenha alguma porra dessas, cara. E carrega a vaca nas costas, soca a árvore. Cara, não tem erro, cara. É, não, e o Daniel Santos tá aí pra provar, cara. O Daniel Santos? Pô, pelo amor de Deus, lavando o carro. O Daniel Santos treinou karatê através de bricolagem. Os russos, como perderam a corrida espacial, eles investiram tudo em boxe, né? Aí, Dan Flandrigan tem tudo, cara. E o Rock lá socando carne e correndo na Sibéria. Eu acho interessante que, pelo menos, eles botaram as falas todas do Dan Flandrigan no filme, cara, parece um Schwarzenegger. I must break you. É, soldado universal, né, cara? You will die. Sim, cara. É muito engraçado, cara. Será que existiu alguma proposta pro Schwarza participar do Rock 4? Não sei, cara. O Schwarzenegger foi convidado pra fazer o Rock 4. Ele recusou. Ah, é? Qual foi? Puta, cara. Ia ser o... Era, isso ia ser o Encontro de Titãs, cara. Ia ser o maior clássico de todos os tempos. De todos os tempos. O problema é que o Schwarzenegger nunca aceitaria perder. Exatamente. Naquela época, cara, que os dois disputavam muito a bilheteria. Exato. Hoje em dia tudo bem, mas naquela época ia ser complicado. Exatamente. Né? Agora, esse filme, ele marca uma coisa interessante que a gente não pode esquecer. A era do videoclipe, cara. Eu nunca vi um filme... É, o filme tem falar. Uma hora e meia. É verdade. Minutos são... De luta, meia hora de videoclipe. Cara. É verdade. Tudo é videoclipe. O filme todo é videoclipe. Principal, o começo da luta do Apolo, que é a música do James Brown, aquela entrada dele. Isso, Live in America. Isso. Aquilo ali é um videoclipe total. Depois tem aquela do Rock, depois que o Apolo morreu, ele fazendo as suas reflexões, andando de carro pela rua e pensando. Muito bom! Muito bom! No Is Way Out, do Robert Tepper. Isso, né? Isso. Is Way Out. E depois ainda tem o Harrison Fire treinando, né? Do John Carpenter, né? Muito bom. Nesse treinamento, rapidinho, nesse treinamento o Stallone faz um exercício que é fisicamente impossível. Presta atenção, ele faz uma abdominal de costas, onde ele agarra, ele bota a mão assim por trás dos ombros, deitado de costas numa tábua, segura numa tábua, cara, e o cara levanta simplesmente o corpo inteiro. Do peito pra baixo, ele levanta e faz abdominal assim, cara. É um animal. Um animal. O Rock 4 tava um monstro, cara. Monstro, concordo. Ele falou que teve que jogar fora calçadinhos que não tava mais cabendo, que ele malhou que nem um maluco. É, cara, cara. Ele tá um animal, cara, naquele filme. Fora os anabolizantes. Claro, né? Pelo amor de Deus. Vamos pra luta. Aí ele vai pra luta com aquele, né? O espírito vingativo. A Guerra Fria, aquela coisa, russos americanos, né? Tem todo aquele simbolismo. O Rock vai com o short do Apolo, né? Do Apolo. Que era aquele. Ele estava lavado, eu sempre isso. Cara, eu sempre fiquei com essa porra na cabeça. Será que ele lavou esse short? Mas, então era o grande, né, um combate cheio de simbolismos, né, o do Rock. Não, interessante que no meio da luta, os russos começam a torcer pro Rock. Isso que é um, isso é demais. Isso é demais, cara. Tá todo, não, porque o Dolph Lundgren entra com aquela com aquele banner gigantesco, né? Com ele olhando para o horizonte e os russos. Uau! Né, cara? Era mega star. É um símbolo, né? O símbolo da União Soviética, né? Sempre o cara olhando ao longe. É, exatamente. E aí ele vai lutar em Moscou, não é? É. Isso. E aí isso. O Rock tá vaiado, tal, não sei o quê. E aí no meio da luta, realmente, não sei por que cargas d'água. Os russos começam a torcer pro Rock, né, cara? Não, porque assim, o Rock tem a maior técnica de luta que existe. Ele abre a guarda e manda, me bate! Mas é espetacular. O Rock, ele nunca fechou a guarda, cara. Nunca. Nunca, em nenhum filme. E um esse negócio do me bate é maravilhoso, cara. Essa parada, eu achava engraçado que os techs falavam, que tá fazendo? Não, é uma tática, eu tô fazendo, falando isso, eu tô fazendo. Eu tô cansando ele! É, tô cansando ele de bater no meu rosto. Tô cansando do meu rosto. Eu tô dando testada na mão dele a luta inteira, você não tá vendo? Cara, tem uma cena no quadro que ele vai de cabeça, parece aquele Aria que vira em meio do cara. Só tomando soco na testa, meu irmão. Exatamente. Que é impossível de acontecer. Mas todo mundo fala, os especialistas em boxe, eles falam, você vê Rock, você sabe que aquelas lutas são uma grande mentira, mas é impossível não se empolgar, né, cara? É. Você queria que as lutas de boxe verdadeiras fossem assim, porque é um saco. Você vai ver a porra da luta e o cara fica com a mão na cara a luta inteira ouvindo aquele... Que saco, cara, é um aí porra. Aí dá um soquinho, o cara cai com a luta. Ah, pô, que saco. Realmente ia ser muito mais divertido porque não ia ter a luta no dia, era o seguinte, o velório de um dos dois. Tanto o próprio que, Rock olha só, mostra isso quase, tanto né? Que uma das lutas que mais se assemelha ao universo fantasia do Rock no mundo real é o Cassius Clay versus George Foreman, né? Que o Cassius estava já mais velho, né? A carreira já tinha passado o auge dele. Ele decide voltar e lutar contra o George Foreman, do Grill, esse mesmo. Que estava no auge. O cara era um monstro, um motherfucker e tal. E o Cassius ficou apanhando a luta inteira. Justamente, estratégia Rock, cansando o Foreman. E ele aguentou e não caiu. E depois ele foi lá e enfiou a porrada no Foreman e ganhou a luta, né? Mas o Stallone, cara, sempre se baseou no Muhammad Ali pra fazer os filmes dele, cara. Sim, com certeza. É. Essa luta histórica marca a história do boxe. Só pra explicar pra aqueles que não sabem, Cassius Clay é Muhammad Ali. Isso. Quem não sabe não merece saber. É verdade. É o mais legal no final do filme, depois quando ele ganha a luta, né? Ele faz aquele discurso ainda. Vocês podem, eu posso, todo mundo pode, cara. Pode mudar. Ele fala, isso aqui não é melhor do que 20 milhões de pessoas. E aí o cara traduz em russo e traduz pra isso não é melhor do que 20 milhões de dólares. Não, detalhe... Nos trisques, mas distes, mas tóxido. E nada, né, cara? Mas aí... O que eu gosto dessa luta, principalmente dessa luta do 4, é depois quando ele para de apanhar, que ele... Opa, já cansei ele. Aí ele começa a partir pra cima pra bater. Eles fizeram aquela coisa da diferença de tamanho, que ele dando aqueles pulinhos pra acertar na cara. Cara, eu vou pular, cara. Muito bom, né, cara? Aquilo é demais. O que é maneiro no Rock é que no boxe do Rock vale empurrão. É. O Rock empurra o cara pra socar, vale pular pra dar soco, vale cabeçada na barriga, segurar a cabeça do cara pra bater. Isso é muito bom, cara. É muito bom. Então vale tudo de boxe, né, cara? É muito bom, cara. No Rock 4, o Stallone voltou com aquela ideia idiota dele de fazer a luta pra valer. Ele falou, eu já fiz 4 filmes dessa porra, eu agora aguento. Levou umas cacetadas do Dolph Lundgren, cara. Arrebentou várias costelas do cara, até problema no coração teve. Eu, sério? Cara. Que horror. Tem uma piadinha do Paul no quadro, que ele fala assim, porra, eu tô vendo 3 russos no ringue, ele acerta do meio. Fantástico a lógica, né? Muito bom, cara. Rock 5. Olha, queria lembrar, aproveitando que o Azaghal lembrou que ele se inspira sempre no Cassius Clay, que do meu começo de Rock 5 é inspirado. Mostra o cara todo tremendo no chuveiro, vai ter a doença agora também do Muhammad Ali, do Cassius Clay, no exatamente. Caso. Isso aí. Rock 5 volta o diretor de Rock 1 pra destruir sua carreira cinematográfica. Uhum. Acho que o que destruiu o Rock 5 foi o primeiro. Em nenhum momento ele entra no ringue. Pois é. Não, cara, o Rock 5 é muito ruim mesmo. Rock 5, ele bota o filho dele, Sarge Stallone, pra fazer o Rock Balboa Jr. Ah, que beleza. O começo do filme é ele perdendo toda a fortuna, porque o contador roubou ele. Não, não, o contador não roubou ele. O Polly assinou a procuração em branco pro contador, cara. Ele perdeu a moto, perdeu o carro, perdeu até aquele robô maneiro que ele tinha no Rock 4. Lembra que rolava um robô lá? Um robô que ele deu pro Polly de presente. É impossível desistir que ele roubou também. O contador, né? Pegou toda a fortuna do Rock, é isso? Isso. Pegou, ele ficou na merda. Só sobrou pra ele o ginásio do Mickey, que o Mickey deixou pro filho dele. Ah, tá. O filho do Rock. E a casa antiga da Adrian, né? Que eles foram isso. Morar lá, né? Que sabe lá Deus por que eles não venderam, né, cara? Pois é, né? Deixa aí, deixa lá. E aí ela volta a trabalhar na Pet Shop. Que ótimo. Isso. O Rock vai dar aula de boxe no ginásio do Mickey. E ele pelo menos não perdeu as tartarugas, né? Não, as tartarugas o tempo inteiro. E o filho dele vai apanhar no colégio público. Ah, que ótimo. Exato. Esse é o plot do filme. Você é filho do Rock, então apanha. Era basicamente isso. Aí resolve treinar com o Paulo pra aprender a dar uns socos também, né? Uh-huh. Aprende a socar. O mais interessante é que o filho dele fica todo rebeldinho. O símbolo de rebeldia do filho dele era um brinco horrível na porra do olho. Tomar um cigarro e andar com mais companhias, cara. É muito ridículo. Não, ele passou a andar com os caras que batiam nele antes. É. Não, a história, o Stallone quis dar um final digno pro personagem na cabeça dele. E não conseguiu, né? Passei. Por isso que tentou de novo agora, né? 16 anos depois. Ele achou o seguinte, de repente eu fazendo agora como treinador e treinando lutadores e tudo mais... Quem sabe, tipo, até vinha fazer um outro filme no futuro, né? Esse filme foi o filme que deu menos dinheiro, deu só 40 milhões nos Estados Unidos, 88 no resto do mundo, foi um fracasso, foi feito em 90, e isso enterrou a série até agora, 2006, né? 16 anos parado. Não, e vocês sacaram que os filmes iam de 3 em 3 anos, e aí esse demorou 5. Aí você já viu mal o presságio, né? É verdade. Estava tudo indo muito bem até 85, cara. Então, eu tô me enganando que é o pupilo dele no filme era lutador de boxe, né? E morreu. Tommy Morrison. Tommy Morrison no filme. É, tô me enganando no filme, desculpa. Isso, exatamente. E, então, ele. Esse ele cara é super polêmico. Né? Não, que morreu de antes e tá vivo até hoje. Cara. O cara. Ele é sobrinho neto do John Wayne. Isso. O Tommy Morrison. Caraca. Ele era considerado a esperança branca, né? A esperança branca no boxe, exatamente. Pô, só que ele era pesado, um desordeiro, né? Do caralho, vivia bêbado, drogado e armado. Ah, ótimo. Ele passou 14 meses preso por porte de armas e de drogas. E aí, perto de uma das lutas, da última luta dele, pediram pra fazer um exame de HIV. Ele fez, pá, deu positivo. Isso. Acabou a carreira do boxe do cara. O conselho tirou a licença, acabou tudo. Só que há pouco tempo atrás ele fez uns exames e deu negativo. Ele não tem AIDS. Deus! Caraca, que merda, cara. Ele já fez 10 assim, exames que... e todos dizem que ele não tem AIDS, que merda, sabe? Não, que bom, né? Mas, pô... Mas, pô, daí 16 anos na merda. Né, cara? Caraca, cara, muito sinistro, coitado. Mas aí, bom, aí no final tem uma briga de rua lá e tal. Então, o que acontece? Rapidamente, o Rock vê esse garoto, o Tommy Gunn, que é revoltado como ele, resolve treinar, o garoto é foda, começa a bater em todo mundo. Aí o Don King. Don King. O Tommy Gunn vai pro lado do Don King, o Rock fica magoado, se sente traído. Uh-huh. Só que por isso fica... filho, ele rejeita o filho fica rebelde por causa disso. Uh-huh. E aí o Rock, aí o Tommy Gunn vive na sombra do Rock. Uh-huh. Ele fica putinho e fala, pô, você não me deixa ser quem eu sou, a sua sombra, caralho. Aí o Stallone enfia a porrada no maior estilo gangue de rua que eu já vi na minha vida, cara. É a única coisa que presta no filme é essa briga no final, é a única coisa que presta no filme, né? E mesmo assim, né, cara, não presta assim, tanto, né? O cara dá três rabos de arraia no cara e... Depois dá uns supapos também no Don King. Você vê até pra trilha sonora, que é tão ruim, cara, que essa trilha sonora, a música carro-chefe do filme, olha, o Rock sempre foram Survivor, né, o jogo de Rock... É o Elton John que canta, cara. Que pariu, né? Beijo, o tamanho de um homem. A música que canta pelo Elton John. Ah, ele devia cantar Born to Lose, né, cara? É, vou te ver, né, cara? Ia terminar de uma maneira. O Stallone tinha pensado em matar dar um final. Exatamente. Ele falou, vou matar o Rock. Uhum. No final. Ele vai bater no Tommy Gunn, aí vai levantar, se sentir mal e plof, cai morto. Uhum. Ele tinha aquele problema no cérebro, que foi diagnosticado no Rock 5. Brain damage. Isso, os tremelinhos. Ah. E aí, mas aí ele fala assim, pô, eu matar o Rock seria como matar o Super-Homem. É verdade. Não pode. Ah. E aí ele resolve não matar o Rock e dá uma chance pra ele se recuperar 16 anos depois. Exatamente, o que aconteceu. Bom, então falando nisso, vamos... entrar. Antes de entrar na zona de spoiler, eu me despeço de vocês, porque eu ainda não vi o filme. Então, Carlos Volto. E espero ter surpresa. Vai sair, porque ele tem amor à vida e ao Rock, então ele vai ver o filme antes de saber as spoilers. Então, se você também não viu. Valeu, Caquinho. Valeu, peraí, valeu. Peraí, eu ainda tô abraço, falando, ó, rapaz. Peraí, tô gravando aqui. Eu estou me retirando da gravação. Peraí. Então. Tá bom, rapidamente, se você não viu Rock Balboa, Rock 6, pare agora, vá ver, porque vamos falar tudo sobre o filme na Zona de Spoilers! Let's start building some hurting bombs. Step your ass up! What you wanna do? And get your ass knocked down! Rock 6. Rock Balboa. Que pariu! Muito bom. Bom, eu e a Zagal gravamos um Nedcast bem no início, né? Sim. Sobre os brucutus e tal, e a gente fez um Nedcast, ainda aprendendo a fazer Nedcast. A gente fez um Nedcast muito rapidinho sobre o Stallone, e nessa época o Rock ainda tava sendo, ia começar a ser filmado, o Rock 6, e a gente não tava levando fé. É quem verdade. Escutou, a gente achou que não ia rolar, cara. E a gente bate na boca 3 vezes e pede desculpas, porque a gente ficou empolgado com os trailers primeiro, né, que a gente viu, opa, esse filme tem potencial. E aí depois fomos ver e realmente ficamos impressionados, o filme é muito bom. Não é perfeito, mas é muito, muito bom, empolgante. Muito, cara, empolgante. O filme foi abraçado por 74% da crítica mundial, inclusive norte-americana. Uhum. O filme tinha 24 milhões para ser feito e deu 70 nos Estados Unidos e 112 no resto do mundo. E ainda não estreou em vários países, não estreou o filme ainda. Uhum. Inclusive no Brasil, que estreia hoje, sexta-feira. Eu acho o seguinte, cara, a primeira parte do filme, uma hora do filme, o filme é belíssimo. É belíssimo. Ele não deixa nada a dever ao primeiro filme, primeiro uma hora. Obviamente, depois da meia hora final, ele perde um pouco, porque ele tem que entrar naquilo que todo mundo espera do Rock, que é a droga da luta, da música, e aí acaba perdendo um pouco do valor artístico. Agora, a primeira uma hora de filme, cara, ele é muito artístico, ele é muito bem dirigido e escrito. Os diálogos são sensacionais. Você acha que perde a hora da luta? Eu acho que não. Você não acha que ela acrescenta? Eu vou até explicar o seguinte, o que eu falei, ela perde em relação ao crítico, o sisudo, que gosta do filme artístico, que não quer ver ação, entendeu? Que é, normalmente o cara que é crítico, ele não gosta muito de ação em cinema, entendeu? Uhum. Pô, mas o crítico que vai ver Rock e não espera ver ação é um idiota. Não, mas... Porque o primeiro, né, cara? O primeiro, ele é quase... É mais, são 2 horas de filme, em que a luta é só os últimos 20 minutos de finais, né? Exato. Quer dizer, 1h40 de problema, né? De dramas, né? De explicando personagens, pessoas em volta. Já esse primeiro 1 hora do Stallone, cara, ali... Olha, vou te falar sério, cara. A atuação... Ele nunca foi um grande ator, mas a atuação do Stallone nesse filme, cara, é muito boa. Mais uma vez. Ele entende do personagem, personagem que ele criou. E olha, você acredita naquilo tudo. Você acredita, é impressionante. Isso. Mas sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, a hora de drama, 1h e pouco que tem de drama, antes de mais nada, eu quero dizer que eu adorei o filme, é foda, todos têm que ver. Eu também. Pelo menos mais uma vez. Eu também. Mas eu acho que devia ter um pouquinho menos daquele dramalhão com aquela Mariazinha. Eu também. A Mariazinha. É, eu achei legal ela estar no filme ser... Aliás, o Fanatic sabe se é a mesma atriz? Não é. Não é? Não é. Ela ia aparecer... Olha que interessante, Jovem Nerd. Ela ia aparecer, a Mariazinha, ia aparecer no 5º filme como uma Nossa. Caraca. E o Rock ia falar, viu? Não te falei? Tu continuou daquele jeito? Virou puta. Não, mas o que eu acabei de dizer, esse draminha que vai incomodar, porque o cara que adorou Rock 3, Rock 4, ele vai ficar o tempo todo olhando pro relógio, porra, cadê a luta? Isso, cadê a luta? Não tô aguentando mais. O cara que é um amante do Rock 1, que é o filme mais artístico, vai ficar assim, porra, vai ficar adorando a primeira parte do filme e vai ficar depois olhando pro relógio, pô, essa luta não acaba, essa luta não acaba, entendeu? Não, mas sabe por que eu não gostei assim, do excesso de Mariazinha? É porque parecia que era um step da Adrian. Isso. E ele não precisava do step da Eden. A parte, o começo do filme, cara, em que ele tá lá, ele encontra com o Polly, ele faz o tour da obsessão dele. Tour da obsessão. Cara, essa parte realmente, eu tiro o chapéu, é extremamente emocionante, sabe? Ele vai nos lugares e vê tudo, vê a pet shop destruída, vê o ginásio do Mickey caindo aos pedaços, vai no ringue de patinação, o ringue não existe mais. Exato. E aí, cara, o Polly que manda bem pra caralho. Esse filme, o Burt Young. Isso. O Rock tá lá sentado, olhando os escombros, e ele, pô, Rock, chega, não aguento mais, sabe? Você foram alguns anos, você teve bons momentos, tratou ela bem. Eu nunca tratei ela bem, sabe? É. Eu não tenho o que lembrar. É, muito foda. Olha, muito foda, cara. Mas olha, tem uma cena da Mariazinha que você falou aí que é excelente. Tem três cenas chaves desse filme. Essa uma hora que vocês gostaram, mas gostaram menos um pouco. Tem três cenas fantásticas. Vou citar as três aqui. Uma da Mariazinha conversando com ele dentro do caminhão. Outra ele conversando com o Paulo quando ele resolve voltar a lutar. E outra conversando com o filho. Ah, do filho cenas, são três cenas metafóricas sobre a própria vida do Stallone. A primeira quando ele fala com o Paulo, ah, tendo coisas aqui ainda no The Basement. Isso, fala em relação. É muito aquela maneiro. Cena é uma metáfora dele. Claro. Ele fala assim, poxa, eu nunca saberia que seria tão difícil abandonar isso tudo. Exato. Os holofotes, não ser o cara mais famoso, o mais reconhecido, virar uma pessoa do passado em que as pessoas querem saber o que aconteceu no passado. É uma metáfora para a pessoa dele, porque o cara ganhava mais de 20 milhões de dólares por filme. Era um ícone. Exatamente. Entendeu? E hoje em dia ele está no ostracismo há quase 10 anos. Então o que acontece? É uma metáfora dele mesmo, uma cena muito forte, muito bem escrita, em que ele botou o lado dele. A segunda, que é a do Mariazinha, é quando ele fala assim, pô, vou lutar, e ela fala, porra, cara, é ridículo você ir lutar, mas você acredita nisso, você quer fazer isso, então você vai em frente e faz. Então, tipo assim, todo mundo falou, vocês mesmo falaram, poxa, que eu não soube que o cara ia fazer o Rock 6, pô, que ridículo, o cara de 60 anos, voltar a lutar, vai ser inacreditável, mas é justamente essa cena que ele explica isso pros fãs, olha, é ridículo mesmo, mas eu vou fazer porque eu acredito nisso, e eu quero fazer, eu tenho dinheiro e vou fazer. Então eu acho muito bacana. E a terceira, com o filho dele, ele conta. É a terceira demais, parte da vida dele. É demais, muito bom. É que ele fala sobre a vida, né? Que você apanha. Você não deve revidar a vida, né? Mas o quanto você pode ficar em pé e aguentar, né? Quer dizer, é uma metáfora da própria vida do Stallone. Acho que é uma despedida digna de provocar lágrimas nos olhos pra quem realmente é fã do Stallone. Se você parar pra eu pensar, só acrescentaria nessa sua lista essa cena dele com o Burt Young lá no. Lógico, patinação, lógico. Que eu achei muito legal também. Você parava pra pensar, mano. É porque é ligado ao passado, né? Justamente exato. O passado dele glorioso. Você né? Para pra pensar, toda a antologia Rock, ela meio que vai num paralelo à vida do Stallone. Isso. No sucesso, durante o sucesso, na queda, né, no Rock 5 ali, ele já tava começando a ser esquecido, a decair. E agora essa, como o primeiro que também era o grande triunfo, ele aparecendo pro mundo, agora é ele querendo voltar pra dar um... Sabe, olha, ainda tô aqui, ainda sou foda e tal. Mesma coisa, eu tô vivo ainda. Isso. E acontece, é um paralelo perfeito da vida dele. E o filme, como essa cena dele com o filho dele é muito bonita, esse negócio dele falando é uma verdade universal pra vida isso. De qualquer um, cara, porque a vida, que ele fala, a vida vai te enfiar porrada até isso. Você ficar de joelho, filha da p***. Você vai ficar se lamentando, apontando o dedo, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Você tem que levantar e provar o quanto você aguenta. Porque só assim isso. Que você segue em frente na vida, cara. E eu fiquei extremamente emocionado porque já tomei... Não, é muito foda. Eu já tomei muita porrada. Quem não tomou muita porrada da vida, né, cara? Mas... Então essa frase, ela é mais tocante, ela toca todo mundo, ela chega e bota o dedo no coração de todo mundo, cara. É muito foda. E aí depois... E a cena do Paulo também, você vê que ele chora, o choro dele, você vê que é um choro emocionado, verdadeiro. Quando ele fala, pô, não sabia que ia ser tão difícil abandonar isso tudo. Eu imagino quantas noites ele deve ter ficado em casa, pensando, triste, ou chorou, depressivo. Cara, já fui o maior de todos. eu não consigo ser mais, entendeu? O próprio Clint Eastwood se reinventou, tá lá ainda, é, mas eu não consigo, eu tô aqui, eu, o Schwarzenegger virou governador, a Malbeira aparece toda hora na porra do jornal lá, uhum, fazendo meio programa, tá aparecendo toda hora. Agora, eu não, eu tô esquecido, eu virei um objeto só de pessoas de 30 anos pra cima, entendeu? Me esqueceram. É verdade. Eu acho muito legal aquilo, muito bacana. É, eu sempre fui fãzão do Stallone, eu sou fã até hoje. Tudo sua idade, qual a sua idade? Ah, eu tenho 31, né? Pô, tá explicado isso aí. É. Eu tenho fã, pô, tudo que ele fizer eu assisto, cara. Inclusive, eu achei que foi uma injustiça que eles fizeram com aquele filme, que é o... Eu só sei o nome que é em inglês, que é o Get Carter. É o Carter, uhum, isso. Que é, é o... Parece o Implacável, o Carter, né? Implacável, não é isso? Cara, eu achei aquele filme maneiríssimo, meu irmão. Eu adorei aquele filme, ele tá marrento pra caralho. O Michael Caine chega pra ele, não, o que você tá me acusando? Ele, meu irmão, senta aí que esse é meu trabalho, se tu vier encarar, tu é grande, mas eu te meto a porrada. Aí, ele tem uma cena belíssima como ator nesse filme, mesmo com todos os problemas que ele tem no lado paralisado, que é quando a sobrinha, né, conta como ela foi estuprada, sei lá o que, ele fica escutando aquilo, ele faz, olha como é que é difícil, ele faz expressões interessantíssimas no rosto, mesmo com um pedaço do rosto paralisado, quer dizer, ele é um cara que ele sempre tentou, né? Não é um grande ator, mas ele sempre tentou vencer todas as coisas que foram adversas na vida dele. Então a gente tem que respeitar isso. Eu sei que a garotada hoje em dia vai entrar em Rock Balboa, porra, que filme chato, como é que os caras podem gostar disso, sei lá o quê, bababá. Porra, a luta só durou 20 minutos, uma luta meio tosca, muito mais legal a luta do Homem-Aranha, concordo. Mas olha, vocês têm que tentar entrar na vida do Stallone, pesquisar, e aí você vai entender o porquê da magia, da mágica disso, entendeu? É um filme situado no tempo, entendeu? Não é um filme atemporal. As pessoas têm que tentar entender isso, aí vão entender a importância do Stallone, do Rock. Eu vou dar umas informações interessantes sobre o filme. O Rock não tem 60 anos, tem entre 53 e 54. Uhum. Porque ele não tem a mesma idade do Stallone, porque os filmes passam... O isso. Primeiro e o segundo filme tem uma. É junto, não tem 3 anos de diferença. Isso. Então, nos cálculos malucos disso, internautas. Isso. É o cinquentão, é o cinquentão. É o cinquentão. O Spider, aquele ex-lutador que fica lá no restaurante dele, aparece no primeiro filme. Nossa. Isso. Caraca. É a primeira luta dele. É a primeira luta do Rock, puta, cara. Mostra aquele Jesus Cristo aparecendo na câmera, ele lutando com o cara. Isso, exatamente. E ele voltou nesse último filme, ele é um lutador de boxe argentino, realmente. Pedro Lovell. E ele só fez 2 filmes. Rock 1 e Rock 2. O papel dele é bem engraçado no filme. É legal o personagem dele. Outra curiosidade é que, além do Sylvester Stallone, só o Burt Young, Polly, e o treinador, o negro, e o Tony Burton, que é o treinador do Apollo, e as tartarugas, apareceram nos 6 filmes. É verdade, as tartarugas, muito bom. Mr. T e Dolph Lundgren receberam propostas para repassarem seus papéis no Rock 6, só que eles não quiseram. Prefiro não ficar na lembrança. É uma pena, né? Uma pena. Seria uma pena. Eu ouvi um boato, cara. Não sei se é verdade ou não, mas eu tinha ouvido falar que o Mr. T tinha sido convidado para fazer um comentarista. Eu também ouvi. Ia ser espetacular, cara. Pain! Pain ia ser muito bom, né, cara? Mas, pelo menos, alguém ligou pro Mike Tyson, que apareceu rapidinho no ringue, foi muito legal, né? E chamou de anão, né, cara? Muito bom, né? Dá pra ter esse anão aí, né? Mas sabe o que acontece? O filme, as cenas do estádio foram filmadas num pay-per-view da HBO. Uhum. E aconteceu uma luta de verdade. Era uma luta entre Bernard Hopkins e Jermaine Taylor. Uhum. E aí eles aproveitaram o estádio cheio. Eles aproveitaram e filmaram algumas cenas lá, não de luta, né, mas do Rock subindo no palco. Tem a cena que o Rock sobe e fica todo mundo gritando, que é muito foda. Rock! Rock! 14 mil pessoas estavam assistindo a luta gritando. Olha, essa cena foi filmada na hora. Foda. Certamente o Mike Tyson estava lá de bobeira. Eles aproveitaram, né, cara? E aí tem um cara chamado Mark Driscoll, do Look Effect, de uma empresa de efeitos especiais, que diz que tem uma cena que você vê o Balboa lutando no ringue e na plateia tem o Stallone torcendo pra luta. Puta. O Rock Balboa, O filme possui flashback de todos os filmes da, uh-huh. do seriado. Com exceção do Rock 5, que o Stallone acha o pior filme, acha uma merda. Não quis botar nada. Ele mesmo não gostou, é. Ele, mas ele, graças a Deus, ele não fez aquela coisa patética de ignorar o filme. Uhum. O Rock 5 existiu, aconteceu, não vamos falar dele. Mas os fatos ocorridos no Rock 5 existem. Tanto que eles falam, eles chamam o Rock de XXX Champion. Por quê? Porque tinha o Malandrilso, depois teve o Tommy Gunn e teve esse cara agora, o The Line. Uhum. É, mas tem uma coisa que eles ignoram, o Brain Damage eles ignoram, né? Dizem, o Stallone deu uma entrevista para aquele site NQ News. Uhum. Se curou, né? Que a tecnologia moderna fez um exame mais apurado na cabeça dele, uhum. E aí viu que não era nada, que era reflexo da radiografia. Ah, muito bom, muito bom. É muito bom, muito bom. Mas, tudo tem uma explicação, é, né? É claro. E agora o filho dele é interpretado por um real actor, né? Que é o Peter Petrelli. Isso, do Heroes. Mas o filho original dele não participou do Rock Balboa porque ele tava com um contrato com outra produtora e não poderia. Ah, é? Mas ele foi chamado a princípio. Pô, seria uma outra Sofia Coppola? Bem provável. Porque esse garoto, Peter Petrelli, não atrapalha o filme, né, cara? Esse cara parece mais com ele do que o próprio filho, cara. É verdade. Agora uma lembrança boa, vocês que gostam das músicas do rock, aproveita para comprar o CD do Rock Balboa. Isso. Que, apesar de ser Rock Balboa, é The Best of Rock. Isso, exatamente. Porque a trilha sonora, tirando aquele rap lá do The Line. Que tem na trilha sonora. É todo, né? Agora, o filme é foda. Muito é bom. Foda, tem a parte emocional, e aí tem a parte da musiquinha, em que ele sai correndo, e aí você fica aí empolgadaço. Como é que era o nome do treinador? Tony Burton. Quando ele chega, cara, e fala, olha, você tem depósito de cálcio nas suas juntas, e não vai dar certo, velocidade, vamos treinar porrada! Força bruta! Some hurting bombs! E aí, cara, começa a música. Os pelos arrepiam todos, você grita, aplaude, quer dizer, na verdade, eu e a Zagal gritando e aplaudindo sozinho no cinema, mas a gente não tava nem aí, porque, pô, começa a subir a escada com o cachorro, a gente, pô, que pareda! Não, e você vê que ele não tá na academia. Ele joga barril de cerveja no chão, ele levanta corrente, cara. Bate na carne, como sempre. Ah, quando ele bateu na carne, foi minha realização, cara. Quando ele bateu na carne, eu só ficava pensando que só faltava uma coisa, ele abrir a guarda e mandar o cara socar. Não, mas é, foi o que você ficou falando, cadê o come on, né? Aí ele começa a... Quando ele fala come on, que pariu, eu sei que me falou no começo do tempo. Agora, com relação ao Stallone, assim, os filmes dele em geral, né, os que envolviam competição esportiva, aquele da queda de braço, cara, eu olhava pras pessoas no cinema, cara, neguinho enlouquecia, cara, todo mundo gritando, era uma loucura, hoje em dia que a gente não vê isso, né? Hoje o Stallone, cara, ele tem um poder, assim, de fazer você se envolver com o filme e com os personagens dele, ele é o ator que tem os personagens mais marcantes, cara. Todo mundo lá, Schwarzenegger, mas o único personagem que você lembra de primeiro Schwarzenegger é o Exterminador do Futuro. Exato, e o Conan. Exato. Cara, o Stallone tem Rambo, tem Rock, tem Stallone Cobra. Isso. Tem o Falcão. Cara, e tem vários personagens que marcaram, sabe? Exatamente. E não são só de sequências. O Stallone Cobra é um personagem só, cara. E tá lá, todo mundo sabe, que você é um cocô na produção. Eu sou a cura. Eu sou a cura. Eu acho que também é pelo nome que ele escolhe pros personagens dele. Não, ele é demais, né, cara? Eu já falei isso. Tá até nos melhores momentos que a gente botou semana passada, né, cara? É espetacular. Mas então, a luta muito bem feita. Eu achei muito bem editada. Tem vários... Câmera digital. Isso, foi vários legal, flashbacks. É, durante a luta, aparece o Mickey gritando no ouvido dele. Cara, é muito foda, né, cara? O Mickey gritando. Vamos lá, passa por cima desse filho da puta! Cara, muito bom, muito bom. Cenas bacanas, também bonitas, preto e branco, o sangue só em vermelho e tudo. Tem é legal, e como, como a Zagal falou, naquele corner só faltava estar lá o informe de espírito, o Apollo, o Mickey e o Yoda do lado. Agora, vale lembrar uma coisa também, que vocês podem achar impossível, mas o treinamento que ele fez, ele até falou em entrevista, ele se baseou muito no treinamento que o George Foreman fez, né? Tudo bem que o George Foreman não tinha 50 e pouco, tinha 40 e pouco, quando voltou a lutar. Em que o George Foreman também sabia que não teria como aguentar lutas de 15, 20 rounds, igual louco. Ele tinha que apostar tudo na força, porque ele não teria velocidade. Yeah. Então o George Foreman levava uma porção de socos e ficava se protegendo aquela defesa cruzada, né? Com os dois braços na frente, assim, como se fosse um X cruzado. E aí, de repente, dava um soco no cara e derrubava o cara. Então, realmente, tudo bem que a idade é meio mentirosa, mas é muito possível, é o mesmo treinamento do Foreman. Ele, inclusive, também usa uma camisa durante um dos treinamentos do Patrick, acho que é o Dempsey, que foi um dos lutadores que voltou a lutar com 50 anos. Aham, muito bom. Se você na história do boxe, pode procurar, acho que o Dempsey, não sei se é Jack Dempsey, acho que é Jack Dempsey, depois vocês procuram na internet, é Jack Dempsey, que voltou a lutar com 50 anos também. Não, se arrebentou todo, não conseguiu arrumar nada, mas voltou a lutar com 50 anos. A luta termina de maneira triunfante, você fica empolgadíssimo. Tem coisas legais na luta que é o locutor que tá apresentando a luta, empolgadaço, falando, porra, eu cresci vendo as lutas do Rock, exato, e ele parecia que era a gente falando, exatamente, né, da nossa geração. Exatamente. E eu não consigo deixar de ser fã desse cara, sabe? Então, é muito maneiro, cara. Então, pra você ver, a luta vai transcorrendo e eu e o Azaghal tínhamos certeza que o Rock ia morrer no final, que era aquela e parada. E conforme a luta ia indo, eu ia me sentindo cada vez pior. Porque a gente começa a torcer, a gente quer que ele ganhe. Foda-se o... Não quer que ele morra. Não quer, cara. Tipo, só aquele negócio do super-homem, cara. O super-homem não pode morrer, né? A gente mudou de ideia. E aí, é impressionante que a luta termina, o Rock sai, não espera o resultado, porque ele já está consagrado, né, cara? Ele era, isso, fez tá o... todo mundo gritando. Ele, as pessoas não estão olhando pro palco. É muito foda. É muito foda. Estão olhando pro Rock, cara. Ele, é ele não tem que esperar o resultado da luta. Ele fez o que ele queria. O cara aguentou os 12 rounds, 10 rounds com o cara. Foi triunfal e saiu o cara aplaudido com todo mundo gritando. E depois o juiz fala que o cara ganhou por pontos, né? Mas você não sente em nenhum momento que a derrota, né? Que o Rock perdeu. Pelo contrário, né? O cara ganhou, mas whatever, né, cara? O Rock tá lá gritando, tá lá levantando o braço e todo mundo gritando o nome dele. Mais um final triunfante do Rock. Aparece aí o cara segurando a mão dele. Podia ter terminado ali, né, que a gente falou. Agora, a parte mais empolgante da luta pra mim é quando ele leva um socaço e já perto do final da luta ele cai, a imagem fica em preto e branco, ele cai ele lembra com o joelho no chão. E aí ele pensa assim, o que você falou pro garoto, né, cara? Que a vida bate e você tem que levantar. E aí, cara, ele vai com tudo, que ele é um bicho, bom, cara. E ele até fala assim, não interessa se você vai perder ou vencer, mas você tem que levantar, né? Exatamente. Isso é bacana. Muito mais. E aí, como o Jovem Nerd falou, ele tá saindo e pega na mão de um dos espectadores e segura... E dá pause e era o final, né, cara? Era o final triunfante, como você. E aí depois veio o final Spielberg. Vem, entra o pianinho, né? Cara, chega a ser triste, cara. Porque tá naquela música. Acabou, né? Não. Começa o pianinho, assim, mas cara. A gente entendeu a intenção, né? Gostaram do final Spielberg? Não gostaram? Não, gostamos, né? Porque é porque ele dá uma quebrada, meio que um freio de mão emocional. Mas aí a gente entendeu, né? Ele ir lá e deixar as flores, e ele não tem mais a cadeirinha dele, né? Se libertou, né? Libertou a fera. Isso. Obviamente, muito bonito o final, mereceu esse final. É porque a gente tá acostumado com o final triunfante, sempre... congela a imagem e tá ele com o punho pra cima, enlouquecido, sabe? Isso é o fator emocional da empolgação, mas foi muito bonito o final, aquele final tinha que ter, mereceu, o Rock 6 fechou com chave de ouro. Seria bom terminar com ele segurando a mão de um dos espectadores, congelava a imagem, e aí depois botava um bônus, ele indo lá no cemitério, aí fazia... Depois do... Mas vocês não podem esquecer da imagem dele, né, do Rock 1, nevando, né, e com... Isso mostra, depois de todo o filme, né, mostra a cena dele lá em cima, onde tem a estátua, que no caso não tem a estátua no filme, ele vestido com a roupa do Rock 1, que é uma cena do Rock 1, e mostra, falando geral, da Filadélfia, e mostra nevando e vai escurecendo a tela. Vocês viram isso, né? Vocês levantaram no final. É uma homenagem até ao Rock 1, né? Bacana. E pra deixar todo mundo de bom humor, no final, nos créditos, tem as cenas das pessoas lá pulando na escada. Isso eu achei espetacular. Não é? Muito divertido, isso. Muito legal. Você fica no clima das pessoas. Porque eu tenho certeza, se eu estivesse lá, eu ia estar fazendo a mesma coisa. Com certeza, cara. Se um dia eu passar naquela escada ali, eu vou ficar... Tanana. Mas não deve ter um dia que não passa um maluco fazendo isso lá, velho. Pode ter certeza. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz. Muito raro o filme que você sai um sorriso de um lado a outro, empolgadíssimo, sentindo que você teve uma verdadeira experiência, não simplesmente foi lá ver um filme, né? Teve uma experiência emocional, cara, muito bom. É raro. Volto a repetir, eu sei que nós temos muitos fãs aí, nerds mais jovens, e eles não vão entender, pô, por que vocês gostam tanto desse troço, sei lá o quê, que babaquice, filme chato, uma hora de drama, aquela lutinha de merda, lutas muito melhores do que aquela. Cara, você tem que pegar uma máquina do tempo, voltar, aí você vai entender o porquê que a gente fica tão emocionado com isso, entendeu? E aí, e o filme não pode estar errado, né? Porque se o filme deu a bilheteria que já deu, e olha que o Stallone há muito tempo não consegue emplacar um filme no cinema, que dê dinheiro. É. E a crítica toda se rendeu ao filme, 74% é um número muito grande, cara. Não é um número pequeno, não, é muito grande. E, né, por cima de críticos que são os caras mais chatos que tem. Eu convivo com eles o dia inteiro, eu sei como é que é isso. Entendeu? Os caras são chatos mesmo, né? Por cima de Stallone, né? É. Que é sinônimo de coisa ruim. Eu acho ruim. Que é um filme então... número 6, né, cara? É, isso aí. É, cara. Sexta-feira 13, né, cara? É, foi unânime. Todo mundo diz que é o melhor filme da série, tirando o primeiro filme, diz que é o melhor filme da série como filme, como cinema, tá? It's the greatest night in the history of my life. I just want to say one thing. Yo, Adrian! I did it!